parecido meu. Fugindo é que não dá pra resolver. Aonde posso te encontrar pra te falar? Te juro, meu amor, é só seu. Confesso, já estou sentindo falta do seu olhar, que me enlouquece de prazer. Vem, não faz assim, não maltrata o seu coração, dá ele pra mim. Deixa que o amor se encarrega de te dar o meu coração pra gente ser. Quer me dê um alô?